Tudo que marcou sua vida, você ouve aqui com DJ Vitinho Mix, o respeitado. Dando um show nas marcantes pra você recordar. O show agora é com você. Detona no Super Live. Bora, começando, senhor! E aí? Olha, abraçando o furacão, eu sou chegando! Bora pra cima! Nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh. A nossa história chegou ao fim. Olha o furacão! O Furacão do Sol. Quando sai, eu tô aqui esperando você voltar. Se liga aí! Mais um Sabadão Light. E a gravação do Serão Vivo. E um abraço, senhor! O furacão do som! Vem com o Super Lade! Olha o Super Lade chegando e tornando a pressão, senhor! Bora pra se estremecer, não vai! Vem com o Super Lade! Vem com o Super Lade! Vem com o Super Lade! Vem com o Super Lade! Alô, Belly! Aê, novinha, chama pro rolê, todas amiguinhas, vamos tomar banho! Olha mais um! Super Light! Super Light! Diz aí qual é teu som! Super Light! Faz assim! Quer ser feliz? Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, pra mim! Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, pra mim! Dá, dá, pra mim! DJ Lohan que tá tocando pra quem tão cheio de tesão, mas que negocinho bom! Que negocinho bom!

picadão, dão, picadão, dão. Pop, live, TikTok, solto batidão. Acabou. Super Light detonando na pressão, sim. Mais um Sábado Light aqui no Clube do Gordo. Todo sábado tem a gravação do CD ao vivo. Pode chegar, pedir seu alô. Você será bem recebido. Vamos lá. Essa batidinha é maneira. Bora, voz, se liga. Alô, DJ Salles Prime. Simone lá de Boa Esquerda, vem com a gente. Detonando o Super Light. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só. Presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Olha o Super Light chegando na pressão. Chegando na pressão. Chegando na... Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Segurar. Ai, ai, ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal. E o quê? Bora, detonando na pressão, assim. Caralho, é o Paulinho da DJ. Das produções. Eita, eita novinha danada. Eita novinha danada. Super Light. Olha que eu dou uma dentada danada. Vem pro show do Furacão. Olha a dentada, olha a dentada. Olha a dentada, dentada por cima. Eita novinha danada. Eita novinha danada. Ixi. É bola que eu dou uma dentada danada. É bola que eu dou uma mordida. Olha a dentada, olha a dentada, olha a dentada, dentada, dentada. Eita, eita, eita, eita. É o gordo, é o Dinho, pressão. Pra trás e mais no beat, se do Ineta é só patrão. E cai Xandão, hoje deu bom. E tá chegando o crocodilo pro alto. Super Light, Super Light e o seu show profissional. Não, não. E das marcas. Super Light chega de dona, de pouquinho em pouquinho. Só os que marcaram, só os principais. Acho que vocês não falou. Você vai curtindo aqui o Furacão do Som. Não te encontrei, meu amor. Super Light, o furacão. Como se sou, o poderoso cobra. Super Light. Encontrar você, DJ Juninho consagrado. Vou como se sou. Super Light. Vou como se sou. Bora mais uma pra recordar, senhor. Você. Logo me abraçou, dizendo amor, voltei pra te fazer feliz. Estou aqui, nunca te esqueci. Muito tempo eu passei, sem te procurar. Foram tristes dias que vivi sozinho, longe de você. Eu até tentei fugir, enganar o coração, mas não resisti, voltei, estou. Só pra quê? Com a gente, vem a Viviane. Vocês não falou, acho que toca só aqui. E é na pressão, assim, nosso Super Light, fraca no som. Alô, DJ Sali. Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fico na esperança que um dia. DJ Márcio Paraguai também com a gente. Olha o furacão. Brincadeiras. Não brinque mais com os meus sentimentos. O meu coração sofre de amor. Dia e noite eu penso em você, mas você não está nem aí. Pense um pouco mais. Sou grande amor da sua vida. Show do Furacão de Parauapebas. São amores que vêm, são amores que vão, são amores que ferem, que matam, machucam o coração. Bora, senhor! Parceiro, cachorro louco, missionário com a gente e toda a sua tropa aqui com a gente. Continua fazendo som. Mas deu o quê? Thank you.

chama, chama, chama, chama, chama. Bora, se liga, lenda de marcante. Fim de semana, raparra vai começar. Fica sanhar a noite, eu não. Mais um sábado online, gente. Aqui no Clube de Gordo. E a gravação do CD ao vivo. Eu vou pra merda, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Transação. Transação, som de iluminação. Manda pra cima! Quem conhece, vai? Você conhece seu babá? Então pá, pá. Você conhece seu babá? Então pá, pá. Você conhece seu babá? Então pá, pá. Você conhece seu babá? Ô, Viviane! Você começa a pensar como pode se livrar. Tantinho brega da moda, quero brega do babá. Você conhece seu babá? Babá, babá. Você conhece seu babá? Babá, babá. Você conhece seu babá? Babá, babá. Você conhece seu babá? Babá, babá. Vem balançando um corpinho cheio de emoção. Com o brega do babá que está com a luz. Parceiro Clisme! Adinaldo vem com a gente! Continua o furacão no som! Era pra... Digital também na área com a gente. Olha a bola. Olha pra soma. E vem curtir. Vem curtir. Com o Superlight, o furacão já tá aqui. Vem dançar. O DJ Josi faz a galera agitar. Vem curtir. Onde tem som, pecador de coração. Josi faz a galera agitar. Quero ver você detonando no salão. Com o líder som, esse som que toca no seu coração. E conquista a multidão. É o DJ Josi que agita por aqui. Comandando a galera mais bonita de Coraci. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. Vem curtir, vem curtir. O menino do Mário vem com a gente. Ah, eu quero ver você ficar parado. Esse som. Eu vou ver o Rubinete tu tocar. Então meu som agora vai dançar. Seu potente quer se arrasar. Tomada o fenômeno do S. DJ Vitinho Mix. Com a banda Cristo, vem dançar. Um, dois, três, vai. Aqui não vou ficar. Preciso te encontrar. Onde você está? Pra me chamar assim. sensação do som. Os mascarados. Estanda VIP. Juninho. Cadê o corno? Cadê o corno? Cadê o corno? Cadê o corno? Lá vem, mais uma, vai! Chega de dona, vê as marcantes assim, ó. Olha o clube do gordo na pressão. Baby, venha conhecer esse som que faz o povo estremecer. Venha pra cá, vem logo balançar. E a festa agora já vai começar. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda bom livre, manda o som. É de levantar poeira. Com intenção, o negócio é muito bom. Manda bom livre, manda o som. É de levantar poeira. Bora mais uma sim. Desce, desce. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Se você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema, você vai se divertir. É o melhor clube que tem, você vai se dar bem. O som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Superlight e o seu show profissional. Não. Olha os marcantes, vai chegando na pressão, vai. Vem amor, bebendo aqui especial que eu te dou. Eu fiz só pra você. Alô, Cielzinho. Eu sou dos Pacabal, garçom, alucinado pelo super pop. Vou fazer um F-Bom com DJ Alice e Juninho Pop. Vem! Vem pro meu águia, vem pro meu águia também. Vem pros Pacabal de vem fazer o S, meu bem. Vem pro águia, meu bem. Vem fazer o S também. Celular da equipe, toca mais bem com a gente. Agora só quero te amar. Momento detonando, vai. Você conquistou meu coração e eu entrego todinho a você. Super pop, tu é minha paixão. Senti, não sei viver. Joga o bracinho pra cima, sim, vai. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Faz o S e vem pra cá. Arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. É assim, vai. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, e cruza os dedinhos pro céu. E faz o S sobre a cabeça. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda, cruza os dedinhos pro céu e faz o S sobre a cabeça. Olha o buraco no sol. E aí? Tá gostando, filha? Vamos assim, ó! Então rebola pro papai. Rebola, mãe! Papai. Rebola, rebola, rebola, rebola sim, mãe! O águia voou. O águia voou. Deixa, deixa, deixa! Bicadão, bicadão, dão. Pop live que toque, solta o batidão. Dá-lhe o bicadão, dão. Bicadão, dão. Pop live que joga o vacinho pra cima agora. Quem faz a garra do águia? Faz a garra. Quem faz a garra do águia? Quem faz a garra do águia? Pega a surpresa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio. Meça as bicadas, paz. Bota na pressão, bitinho. Bota na pressão, super latinho na pressão. Olha o sábado online chegando na pressãozinha. Blusinha decotada, piscina no umbigo, todas produzidas, sempre com estilo. O pop live é a passarela e o camarote inteiro se pica em pé. E o quê? Orô, de longe eu fico apreciando e o pop live vai detonando com o Juninho, o Ellison e o Nandinho com Wesley que já estão tocando. Rainhas do pop, rainhas do pop, é só as minas top. Rainhas do pop, rainhas do pop, é só as minas top. Segura a batida, solta uma vinheta, manda um alô aí, que elas fazem festa. Segura a batida, solta uma vinheta. Passando o parceiro Thiago, Luciano, Macuri, e a Itália. Tá lá, vem com a gente. Essa mãe, essa galera lá do Riacho Doce também com a gente, curtindo Fraca no Som. Se liga aí. Quando elas passam, todo mundo pia. É sensualidade no ar, muito charme, beleza, meu mano. Eu fico a admirar. Quando elas passam, todo mundo pira. É sensualidade no ar, muito charme, beleza, meu mano. Eu fico a admirar. Rainhas do pop, high pop, high pop, pop, pop, pop, pop. Olha a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a deitada, deitada, deitada, deitada. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. As novinhas passam mal, Mr. Catra. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a deitada, deitada, deitada, deitada, deitada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha aí, meus cachorrões, pensando um pouco suave, todo sorridente. E olha o gordo, de um preto. Meus cachorrões, de lá um de manda, beijo. Patrese mais no beat, patrese mais no beat, é o Neto. De Paragominas, esse manitão aqui com a gente. Olha o crocodilo aí, olha. Olha! Olha o crocodilo, pode. As periguitas de criança beijaram com a gente. Tá passando agora. Cuidado. Bora se ligando, é o furacão. Boquinha do animal. Boquinha do animal. Boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Dentada, dentada, dentada. Vai! Quando eu mandar a putaria. Vai, a putaria. Vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão. Desca a bunda batendo no chão. Desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, pra fora. Olha a pressão do Super Lodge! E o Super Lodge detonando! Eita novinha danada! Eita! Eita novinha danada! Rebola! Rebola que eu dou uma dentada danada! Rebola! Alô Juninho! Olha a dentada! Olha a dentada! Olha a dentada, dentada, dentada! Fala, Celzinho! Eita novinha danada! Eita! Eita novinha danada! Ixi! Rebola que eu dou uma dentada danada! Rebola que eu dou uma mordida feita! Olha a dentada! Olha a dentada, olha a dentada, dentada. Fala, Irene! Eita, eita, eita, eita. Só quem tá falando no Super Light. Joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima. Bate na palmina, vai girando. Joga o bracinho pra cima, vai girando, vai girando, vai girando. Girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa, eu te pego no meu carro. Girando, girando, girando, cima, vai girando. Girando, girando, girando pra cima, vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa, eu te pego. Se ligando na pressão do furacão do som. Levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto, levanta o uísque pro alto. É que estilo Magneto vem com a gente. Joga o gelo. Joga o mole. Joga o uísque. Faz a mistura. Foi mal dia. Levanta os copos, levanta o uísque pro alto. Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. Fica com o dedo pro alto e o copo de 700. Vai ficar louco? Vai ficar preso. Se eu me perder no baile, pode pra que eu ligo ele. Vai ficar louco? Vai ficar preso. Se eu me perder no baile, pode pra que eu ligo ele. Céuzinho! Super White, o furacão do som. Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Bora, vai chegando, mais uma vez! Vai, toma, só gostosa! Tô possuída agora! Atenção, que eu desci! Kelly de Lohan, meu irmão! Olha o Super Lange na pressão! Alô, DJ Salles! Dá um chego, menino! Olha as produções! Malandamente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandamente, fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandamente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. A putaria no pistão vai começar. Passando o Bob do Guaraná também com a gente. Dolly Bob! Vai buscar, vai vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela, vem sozinho, sem desespero, dá tapa de panela e puxa o cabelo, vai vó, que não anda só, moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela, representa, mano, pastor. O WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque, bom, vou falar. Faz ela gritar, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Hoje o que é aqui? Alô, Maikinho! As fanáticas do funk! Fala, meu parceiro! Traz porca, balde! Parceiro Seuzinho, o Apolo e o Léo também estão tá aí com a gente! Bora, senhor! Você não é o bom, Didi? Vem com a gente! Alô, Viviane! Quem tá de beota? Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender. Quer de moto ou de carro, quer estica pro rolê. Brisou na minha XJ e gostou da minha CD. Tá olhando pra meiota, já vou logo te dizer. Olha as produções! Quem anda de moto, né? Quem anda de meiota, senta novinha pilota. Quem anda de meiota, senta novinha pilota. Quem anda de meiota, senta novinha pilota. Quem anda de meiota, senta novinha pilota. Quem anda de meiota, senta novinha pilota. Quer raspar a bunda na garupa da meiota. Quer pinar a bunda na garupa da meiota. Quer raspar a bunda na garupa da meiota. E na ponta da praia, imagina se eu tô de jota. E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota. E na ponta da praia, imagina se eu tô de jota. E na ponta da praia, mas é claro que eu vou de meiota. E se fala do Divinéia, viu? No Divinéia ela quer andar e gosta. Não pode ver minha moto sem subir na minha meiota. Quer raspar a bunda na garupa da meiota. Quer pinar a bunda na garupa da meiota. Imagina se eu tô de jota. Ela se jota. Bora por quê, DJ? Solta o som aí, bro! aquele pontinho lá. Isso. E o bicho também. Bola, bola, sim! Bola, vai chegando na pressão! É o Paulinho da Dida. Pressão, estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Os cachorros de madames lá de Paragomes também com a gente, lado a lado com o Furacão do Som. No baile da Maconira te dá catucada. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile do Eli, fala te dá catucada. No baile do Pantanal, pra te tacar com pressão. Estremece. Parceiro Léo, Apolo, a Viviane, batendo a bunda no chão. E Celzinho, e o Juan aqui com a gente. Aquele pontinho lá. Isso. E o bicho também. DJ Paulinho da Adidas Produções. É o Paulinho da Adidas. Passando bem o gordo Samuel. Vem com a gente e continua o Fraga no Sol. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. No baile da Adidas, essa tirote da catucada. No baile da Maconira, te dá catucada. Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Pra cima, pra cima. Deixa tudo no escuro. Caralho. Deixa tudo no escuro. Passando bem a Josi. Marcarene com a gente. Já curtindo o Fraga do Som. Mais um Sabadão Light. Deixa tudo no escuro. Deixa, deixa, deixa. Deixa tudo no escuro. Caralho. Azeita. Chacoalha, chacoalha. As meninas dançando e os amigos curtindo, dançando e zoando. A rapaziada bebe quando solta o tambor. As meninas. Atenção, tchaca! Maravilha! Tchaca, dá um chega aqui, maninho! Mais um pedacinho e o baile fica vendo. Bom de vem aqui! Os caras não andam só, traz logo o meu copo pra noite ficar melhor. Olha o segurança, que a caô vai ter caô. Não vale vacilar, porque a noite começou. Hoje eu vou curtir e falo na moral. Hoje a noite é do chefe, noite especial. Olha a pegada dos moleque. Sente o cheiro exalando Ferrari Black. Alô, Melri! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro ou de Porsche. Vou dar uma bicada, eu vou curtir o Pop Live. Ontem à noite, o bagulho foi incrível. No escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito. Tudo no estilo! Pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui. Hoje eu tô assim, eu vou curtir lá no Rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito, tá ligado? Passando Renato e Feijarosa, legionário com a gente. Alô, Renato! Curtindo a madrugada com a garrafa de Xandão. Pra finalizar, vai no badalo. Bola vai virando assim, bora! A gente tá ostentando o nosso bolso. Dá um aquário. A gente vai, ela veio quente.

passando os cachorros, as madames, a de Paragomina. Lado a lado com o Super Light, Furacão do Som. Bora pra cima, pra cima, pra cima. E na hora que eu te beijei, passa Renato, refrigeração também com a gente. Alô, Renato! Eu tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi o quê? Foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, eu tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. No fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. Um, dois, três, pra cima! Meu parceiro Juninho! Um mais um nem sempre é dor. Matemática! Matemática do amor, sem medo! Eu vou me entregar! Oh. Desculpe o meu coração, ainda pensar que tudo é bom. Se eu tivesse sete vidas, meu amor! Como assim? Fala, meu parceiro Celzinho! E a Viviane também gerada com a gente! Se precisar! Parceiro Paulo! Apolo Digital também com a gente. Olha, Apolo! Senta na minha piroca, quer andar de meiota? Senta na minha piroca, quer andar de meiota? Senta na minha piroca, quer andar de meiota? Senta na minha piroca, quer andar de meiota? Senta na minha piroca. Daqui a pouco tem DJ Wallace pra gente. Ela não precisa entender. Eu quero ir de moto ou de carro. Eu quero esticar pro rolê. Precisou na minha chiota e gostou da minha chiota. Tá olhando pra meiota. Olha a pressão no furacão. Bora, Zumi, bora! Vai, Zumi, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, Zumi, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Vai, Zumi, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, Zumi, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que sempre quis, pra mim ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bomba granada. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bora curtir assim! Super Light, o furacão do som! Olha o furacão! E os cachorros! As madame! Dentro de casa, parecendo um bicho do mato. Hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes, vai ser só no saco. Os meninos sentindo que também é bom. Deu louco com ela nas ideias. Chamou a novinha no ar, nós vamos pra onde? Baile de favela. Porque é baile de favela. E você sabe disso. A menina vem com você, tá aqui, os meninos vai tacar o pinto. A menina vem com você, tá aqui, os meninos vai tacar o pinto. Porque é baile de favela. E você sabe disso. A menina vem com você, tá aqui, os meninos vai tacar o pinto. A menina vem com você, tá aqui, os meninos vai tacar o pinto. Olha mais uma assim! Malandra. Malandramente! E a menina? A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder. As periguitas de guiada! Malandramente! Fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a ser. Alô, Spike! Malandramente! Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando. Vai se ver! Vai se ver por aí! Ai, safada! Na hora de ganhar pirocada! A menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Ó, Toquinho! Ai, safada, na hora de ganhar pirocada. A menina meteu o pé pra casa e mandou. Bora, Marcinho! Quando ela passou e geral mexeu, perguntei quem é. Olha o Super Light assim! Todo mundo já. O quê? Só falta eu. Só falta eu. Todo mundo já comeu. Só falta eu. Só falta eu. Todo mundo já comeu. Só falta eu. Só falta eu. Já desenrolei com ela. E assim na pressão, gravação do Sonho ao Vivo. Foi lá no baile que ela lançou. E como sempre todo mundo olhou. Foi lá no baile que aconteceu. Ela parou e me chamou, chamou, chamou eu. E a novinha? Ô novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Oh, oh, oh. Boquinha, tua boquinha, me marcou com batom. Oh, oh, oh, oh. Tô na mesma onda que você, então não vem não desperta. Inocente é o caralho, é tudo tramado com as colega. Hoje é festa da árvore. E aí, que piaçudo, começa também com a gente. Trepa, hoje é festa da árvore. E o quê? Só vai quem trepa, imagina nós sofrer a semana toda. E no fim de semana ser enganado por elas. Hoje é festa da árvore. Só vai quem? Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore. Parceira Laís. Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore. Festa da árvore. Só vai quem trepa, hoje é festa da árvore, tá? Só vai quem trepa. Cara em conforto, estrutura, tudo proporcionado. Clima, tá pra clima. Vai DJ, vai. Falta putaria. Aquela cena, né? Eu deitado, ela com tesão bolado, fazendo tudo que nós gosta. Vai devagar, sua gostosa. Devagarinho que nós gosta. As minas do dois tão foda. Tá muito louca de droga. Fazendo tudo que nós gosta. Vai devagar, vai devagar, vai devagar, sua gostosa. As minas do dois tão foda, tá muito louca de droga. Vai devagar, vai devagar, sou gostosa. Devagarinho que nós gosta, tá muito louca de droga. Tá muito louca de droga. Quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa, deixa ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca. Quem falou que ela não dá, quem falou que ela não chupa, deixa ela começar a embrasar pra ver se eu não como essa mina maluca. Porque ela chegou careta, deu papo na amiga que o bagulho é sério. Tudo começa na vodka, depois termina no sexo. Tudo começa na vodka, depois termina no sexo. Tudo começa na vodka, depois termina no sexo. Super White, Super White, o furacão do som. Bora misturar você. Alô, DJ Wallison. passo. Samuel e o gordo aqui com a gente. E o papai também já na hora com a gente. Pai, parte de lei também com a gente. Olha assim, continua o flacão.